Radar, 11 horas. Kings of Convenience, 4 de novembro, Coliseu de Lisboa. Kings of Convenience, o cancioneiro das nossas vidas com as novas canções de Declaration of Dependence, para descobrir a 4 de novembro no Coliseu de Lisboa. Bilhetes já à venda. Passado. Presente. Radar, o futuro agora. Emiliana Torrini, pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Hold hard, don't beat so loud. Emiliana Torrini, para ouvir e fechar os olhos. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Ups, aqui estamos. 22, 1 da manhã, segunda a sexta, que dá também o regime terça a sábado, pontinha da antena Radar, 97.8 MHz, rádio difusão online, www.radarlisboa.fm. Cada vez mais gente, e não é presunção, mundo fora vai recorrendo a esta possibilidade, plataforma, janelinha. Espreite sempre que puder, a propósito de janela ou blog, radar.blogspot.com. Há coisas que vão acontecer que estão lá antecipadas. Quando nós, boa noite, bem-vindos à segunda das 13 horas de Viriato 25, é a nova Toca do Lobo. Por aqui no Radar. Fabulosa canção, se calhar duas no, nas soltas arrancas do feriado 25 no dia respeito à segunda das 3 horas de hoje. Entrego-os aos National Ashamed of the Story I Told e So Far Around the Band. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You've been humming in a haze forever. Pray for pain to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. Now there's no leaving New York. Now there's no leaving. dressing like a pro now. Oh my God, it doesn't mean a lot to you. One time you were a blowing young ruffian. Oh my God, it was a million years ago. Sometimes you get up and bake a cake or something. Sometimes you stay in bed. Sometimes you go la-di-da-di-da-di-da. Três de National, três temas provenientes de fontes bem diferentes, se bem que esta última, Racing Like a Pro, respeitasse ao velho e notável álbum de Boxer. Daqui a pouco há tirolinhas, como é hábito. O novo horário é 23h20 com Ana Cristina Ferrão, Pete Yorn, Scarlett Johansson, Relator. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. We'll be right back.

dungeon and white lightning was his load. Moonshine, moonshine, to quench the devil's thirst. The law they swore they'd get him, but the devil got him first. Roaring out of Harlan, revving up his mill, he shot the gap at Cumberland and screamed by Maynardville. With G-Man on his taillight, roadblocks up ahead, a mountain boy took roads that even angels feared to tread. Blazing right through Knoxville, out on Kingston Pike, then right outside of Bearden, there they made the fatal strike. He left the road at 90, that's all there is to say. The devil got the moonshine and the mountain boy that day. And there was thunder, thunder, over Thunder Road. Thunder was his engine and white lightning was his load. And there was moonshine, moonshine, quenched the devil's thirst. The law they never got him, 'cause the devil got him first. Law they never got him, 'cause the devil got him first. Thunder, thunder. Acredite ou não, foi gravado em 1958 e a voz é mesmo de Robert Mitchum, como alguns já suspeitavam. The Ballad of Thunder Rose. Para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. As soltas e os assuntos prolongam-se na noite dentro da Radar com Viriato 25. I went with some friends to see the flaming lips. It was the greatest show I ever saw. We've been planning the trip for a couple of months, and I just couldn't wait to get it on. It was April 17th, it was a Thursday night, and it was raining just a little, but we didn't mind. We had some drinks in the bar at the Haywood Park. Sent Mark and Jason on a beer run, 'cause it was getting dark. Then we checked into our rooms and started eating mushrooms. Jessica and Elle drop by. We got directions to the club from the man at the door, and we rolled down through the streets. Charlotte people on tour. Stand in the middle line and realize Mark had taken too much, taken way too much MDMA. Vamos ao caminho de mais uma colher de blues, a cumprir-se mais daqui a pouco com James Blood Donor, é a dedicatória desta semana. Benji Hughes foi quem rodou há pouquinho. I went with some friends to see the flaming lips. Também cá por aqui John Mellencamp, aliás, A Ride Back Home. E depois Jackson Brown. Can you give me a ride back home? I've been out here in this world too long on my own. I won't bother you no more if you can just get me in the door. Hey Jesus, can you give me a ride?

everything I wanted, subject to me. Compreendo a rubrica de Neil Cuts, que hoje falhou na primeira hora. Benji Hughes, John Mellencamp, Jackson Browne, seguramente mais de 40 anos de carreira. Por graça com este Time the Conqueror. Para completar ainda os Neil Cuts, antes de chegarmos à colher de blues da noite, e prevista para esta segunda hora de Viriato 25, Wood Pigeon e Damien Jurado. praticamente a completarem-se os nomes dos New Cuts de hoje. Começamos com Benji Hughes, John Mellencamp, Jackson Brown, Wood Pigeon. Ainda vai sobrar espaço para Damian Jurado. New Cuts, como temos avisado, não são agenda de nomes novos, mas sim New Cuts, e tem um Z no fim. Daqui a pouco há a Colher de Blues em Viriato 25. Imediatamente após terminarmos o que quer dizer, há uma recuperação de Fala Com Ela, com Inês Menezes e com a cobertura do DOC Lisboa. Tic, tic. Damian Jurado, agora sim, para encerrar os New Cuts, atrasados praticamente uma hora. Praticamente a encerrar-se nesta noite de Viriato 25, falta ainda a noite de amanhã, sexta para sábado. James Blood Almer, a dedicatória esta semana. Blues Preacher, álbum de 1994. Time and help each other, 'cause Cause can't you see it? Yeah. Everybody needs a little sharing. You and me, oh, oh. All your love is gone, and you don't want to be alone. get the right man in your soul. Cause every lie's in the well. Cause it's enough for everybody. Mais aguardadas do ano está prestes a passar por Portugal. Skanka Nancy. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. A banda liderada pela carismática Skin volta aos palcos com os maiores êxitos da carreira. Skanka Nancy. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Radar. O futuro. Agora. À boleia de Invaders na SEDAI, o pavilhão atlântico recebe os Prodigy, a 7 de dezembro. Firestarter, Breathe e Smack My Bitch Up. São alguns dos temas que todos esperam ouvir. The Prodigy, ao vivo, 7 de dezembro, pavilhão atlântico. Primeira parte a cargo dos Andrés Chicari, considerados por crítica a nova voz da juventude britânica. The Prodigy, ao vivo, 7 de dezembro, pavilhão atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Depois de termos arrancado lá atrás, já ontem, às 22, continuamos convosco na antena Radar 97.8 MHz, radiodifusão até à 1 da manhã, já nesta madrugada de sexta-feira, imediatamente após a 1, há fala com ela relativo ao DOC Lisboa, com Inês Menezes, é uma recuperação do tópico do fim de semana anterior. Porque ainda há rubricas fixas a cumprirem-se, a própria pitada de country music, também o boomerang. Mas tudo isso mais daqui a pouco, antes ainda na ponta da língua. Na ponta da língua esta semana tem sido entregue a uma combinação curiosa, um trio francês, Trapani, e um septeto arabizado, Alk Al-Wadi, L'Enfance Rouge, aqui está. Thank you. rongeurs à droite, les étrangleurs à gauche, et leur élection, leur temps d'élection. Que me diras-tu après ce baiser? Te penseras-tu alors autorisé? Que feras-tu de toutes ces années sans nous? Face à face avec tes amis, avec les loups. Terceira hora de vir e alto 25 por aqui na Radar L'Enfance Rouge, os franceses de Rabani, os islâmicos Al-Wadi. Vai falando, mas só tem a ver com dezembro, mas já se vai falando do Super Bock em stock e ao que se ouviu falar, Wave Machines é um dos conjuntos artistas a visitar em Lisboa. I go, I go, I go. Like a lucky, hopeless as a pool.

versão dos As Soltas em Viriato 25, é já a última hora. Foram os Cashmere em recuperação para Califórnia. Califórnia. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. E se faltava depois de Johnny Cash ao longo de algumas noites desta semana e uma outra da semana passada, desta vez o convite é diferente. A Lila Diane, To Be Still. Morning light. I'm taken back.

Ora sim, tínhamos prometido para o início das edições Boomerang, quando tomamos o horário novo, 22:01, entretanto a agenda estava de tal maneira arrumada que era preciso cumpri-la, já está feita, e agora sim, a Musical History, a partir desta noite e ao longo de muitas noites em Boomerang, a história da band. I walk 47 miles of barbed wire, use a cobra snake for a necktie. Got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made from a human skull. Now come on, baby, let's take a little walk and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Eileen took me by the hand and said, ooh, daddy, I understand. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Somebody scream, you should have heard just what I seen. Now who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I got a tombstone hand and a graveyard mind. I live long enough and I ain't scared of dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Da história ou da musical history of the band, a banda predominantemente canadiana que em certa altura se tornou histórica por ser indispensável no acompanhamento a Bob Dylan, e aqui tratamos em som das gens desse grupo através de Ronnie Hawkins and the Hawks, que vamos voltar a ouvir. Who Do You Love? You Know I Love You, imediatamente a seguir Honky Tonk, Livin' and the Hawks, onde surge em destaque Livin' Home. I love you. Boomerang, os primeiros tempos e a primeira noite de dedicatória à musical history of the band, Ronnie Hawkins and the Hawks, os tempos de Livenhelm, ou Living and the Hawks, trata-se de Livenhelm, evidentemente. ainda ao mundo de Living and the Hawks. Vamos acompanhando a história aos poucos de The Band, a Musical History. Este tema já é dos não colecionáveis da edição que vem num livro e que inclui 6 CDs exatamente que estamos a utilizar. Chama-se He Don't Love You and He'll Break Your Heart. Segue-se um pequeno sketch para a canção que a seguir aparece inteiro. O sketch tem 1 minuto e pouco, a canção tem 2 minutos e 40, chama-se The Stones I Throw. Stones that I throw will free all men, make him walk proud to this righteous land. He will know which way to go. I will show him by the stones that I throw. When obstruction blocks my way, I walk down a narrow way till I can see the light of day shining on the world. And I realize that something here sure is wrong. The stones that I throw will free all men, make him walk proud to this righteous land. He will know which way to go. I will show him by the stones that I throw. Viriato 25, segunda semana no novo formato, 22, 1 da manhã, pontinha da antena Radar. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. 97.8. Esta é uma autêntica maratona que iniciamos hoje, percorrendo os 6 álbuns da Musical History of the Band. I got a gal and you got none, little Liza Jane. I got a gal and you got none, little Liza Jane. Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane. Come, my love, and live with me, little Liza Jane. I will take good care of thee, little Liza Jane. Come, my love, and live with me, little Liza Jane. Plenty of fun and the food is free. Liza Jane, talking about Liza Jane. Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane. Hound bone, where you been? Liza Jane, down by the river making gin. Liza Jane, I know a man who's 5 feet tall. Liza Jane, drinks his liquor and has a ball. Liza Jane. Radar, uma hora. Vem aí um dos concertos mais aguardados. Depeche Mode, ao vivo, dia 14 de novembro, Pavilhão Atlântico. Uma das maiores bandas do mundo, ao vivo em Portugal. Depeche Mode, Tour Sounds of the Universe, 14 de novembro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais.